plano era ser um cague de Konoha. Mas não foi isso que aconteceu. Abandonei minha vila pra aumentar minha força. Quem diria que eu me tornaria um deus? Meu nome é Madarutia, pelos meus irmãos e irmãs. Pra sempre eu lutaria, se fosse pra proteger o meu clã. Não tive apoio da minha família, eu vou criar um mundo que amanhã todos vocês vão me agradecer. Plano da lua, é o Sharingan. Jurei a Hashirama que ele ia pagar. Me chamaram de louco dentro da minha casa. Finalmente libertei todas aquelas almas. Mandei a raposa destruir a vila. Comeu no jutsu completo de células. Receptáculo da bicho de 10 caudas. Genomazo, estátua eu vou invocar. Como deus do céu, Daremita quebrar. Demorei pra achar o escolhido, mas eu bolei um plano perfeito. Pra controlar a mente de óbito, pro ódio fluir dentro do peito. Pro mundo inteiro se rebaixar a mim, eu teria que ter feito assim. Manipular tudo só pra que no fim, ver seu melhor amigo matando a rim. Foi o bastante pra ele ficar do meu lado. Pra treinar na garra, ensinar pra esse mundo que a dor é o caminho da paz. Meu plano era ser um Kage de Konoha, mas não foi isso que aconteceu. Abandonei minha vila pra aumentar minha força. Quem diria que eu me tornaria um deus? Yeah, olhe pra mim e não volte. Tsukuyomi, essa morte. Quem manda aqui sou eu. Eu não morri, tô mais forte. Sobrevivi ao seu golpe. E me tornei um deus. Mais de mil, meio da guerra ninja, ninguém me acertou. Olhei dentro dos meus olhos, sinto um calafrio. Obteu traidor, sabia que eu não podia ser o portador. Tá de um então não me ressuscitou. Vidas alheias valem mais do que a do seu criador. Então seduz, faça jus, as células que eu compus. Me ressuscite, vejam a realidade que propus. Akatsuki, buscaram os Jinchuriki bijus. Pra verem um nascimento tão brilhante quanto a luz. Vou defender minha ideia até o final da minha vida. Eu não vou desistir, afinal eu sou do Uchiha. Mesmo que eu morra tentando e não valesse de nada, nosso próximo encontro vai ser em campo de batalha. Seus óculos me fizeram sangrar, mas eu sou imortal. Você não vai conseguir matar Uchiha Madara. Não importa o que vai me custar. No fim vou completar o olho da lua. Tudo que eu fiz foi pelo será que é necessário odiar todo mundo só pra ter a paz? Meu plano era ser um Kage de Konoha, mas não foi isso que aconteceu. Abandonei minha vila pra aumentar minha força. Quem diria que eu me tornaria um deus? Olhe pra mim e não volte. Tsukuyomi, essa morte. Quem manda aqui sou eu. Eu não morri, tô mais forte. Sobrevivi ao seu golpe. E me tornei um deus. Sete minutos, Sidney Castro.